está firmada na rocha. Acesse você também e fique bem informado. Bem informado. www.radiogetsemane.com.br. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Ah, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Ah, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Ah, eu sou teu. Abalados, não, não, não. Eu vou 4h50. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações. Duvido, tentador, lembranças do passado. Querido Senhor. volume e ouça 99.9. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Corações queimam de amor. som. Você ouve e adora. Apoio Cultural. Faculdade Farol e o prefixo desta emissora. Você está sintonizado na 99.9 FM, a Associação Comunitária Getsemane de Rádio Difusão. Estúdios localizados à Rua Rio Madeira, número 6.319, bairro Boa Esperança, Rolim de Moura, Rondônia. Estar preparado para o mercado de trabalho é mais do que querer algo. É preciso fazer. Ser proativo e determinado são características que as empresas buscam em seus colaboradores. Por isso, é preciso atitude para iniciar sua carreira agora, fazendo o melhor investimento, investindo em você. Escolha seu curso e venha para a Faculdade Farol. Entre em contato pelo site www.farol.edu.br ou pelo telefone 3449-18. Monitoramos a segurança do seu patrimônio para que você monitore os seus melhores resultados. Nossos mais de 80 mil clientes sabem exatamente o que é isso e você também pode saber. Solicite um orçamento e saiba como a Inviolável pode monitorar a segurança do seu patrimônio. Onde tem sensação de segurança, tem Inviolável. Inviolável. Em Rolim de Moura, ligue DDD 69 34 42 55 20. Na memória 1 do seu rádio. Getsemane FM 99.9. Na Clínica e Laboratório Lapedote, você realiza seus exames com conforto e tranquilidade, pois o atendimento diferenciado com profissionais qualificados, aparelhos de alta tecnologia, garante a você mais qualidade e segurança nas análises clínicas. Isso porque os exames são submetidos a vários processos e controle de qualidade. A Clínica e Laboratório Lapedote agora está realizando reposição de vitamina D injetável e mantém parceria com vários convênios. Lapedote, Avenida Aracaju, 4903, Rolim de Moura. Disque coleta 98419-6467. A sua empresa já tem um contador de confiança? Contrate o serviço do Atual Contabilidade. Contadora Ledinalva Figueiredo. Fazemos declaração de RPF, ITR, abertura e encerramento de empresas, contabilidade e expediente em geral. Atual Contabilidade, presente em Rolim de Moura, na Avenida São Luís, Centro. Telefone WhatsApp 3442-2798. E em Santa Luzia, na Avenida Brasil Centro. Telefone WhatsApp 3434-2497. Fique por dentro dos principais fatos que acontecem no Brasil e no mundo e ouça a Rádio Getsemane FM online, em qualquer lugar, 24 horas. Acesse nosso site www.getsemanefm.com.br www.getsemanefm.com.br. Oferecimento. A System Telecom tem sempre os melhores planos de internet para sua casa ou seu negócio. Ligue ou mande um WhatsApp para 3449-3100 e confira nossos planos. Estamos na Rua Corporé 4762, Centro de Rolim de Moura. System Telecom, conectando pessoas. Com a Pizzaria Casa Nova Forno a Lenha, você saboreia pizzas e lanches incríveis. Todas quartas, quintas e sextas-feiras tem rodízio de pizzas em um ambiente agradável e familiar. Disque Pizzas e Lanches, 3442-1790. Pizzaria Casa Nova Forno a Lenha, a Rua Rio Madeira, Centro de Rolim de Moura. Getsemane. O calçado novo é tudo de bom. E a sua melhor loja de calçados, bolsas e acessórios tem sempre muitas novidades. Pé Quente Calçados, o melhor atendimento, o menor preço e a maior variedade. Calçados para toda a família, masculino, feminino, infantil, a maior variedade em bolsas da cidade. É na Pé Quente Calçados. Tá na hora de um calçado novo. Vem pra Pé Quente, na Rua Barão de Melgaço, próximo à lotérica. Deu no pé, tá no preço. É o máximo. O máximo em rádio. 99.9 FM. Não conheço outro nome a quem eu deva clamar. Quando os problemas da vida vêm me assolar, eu

grande dia está chegando. Jesus está lhe perguntando se pode contar com você. Com você. Cinco e doze. Porque caiu, não é motivo pra você desanimar. Todo ser humano um dia pode errar. A diferença é quem escolhe se levantar. Olha só você, achando que já perdeu o seu valor. Mas se a joia não para de brilhar, você não vai parar. Você não é despertável, não se jogue fora. Você não é objeto que perde o valor. Você não tem preço, pra Deus é precioso e vale tanto que nem imagina. A pedra mais brilhante que o Senhor já fez brilhar. Você pra Deus é tudo. Não deixa o seu passado apagar seu futuro. Você desanimar. Todo ser humano um dia pode errar. A diferença é quem escolhe se levantar. Olha só você, achando que já perdeu o seu valor. Mas se a joia ela não para de brilhar, você não vai parar. Você não é descartável, não se jogue fora. Você não é objeto que perde o valor. Você não tem preço, pra Deus é precioso e vale tanto que nem mesmo você imagina. A pedra mais brilhante que o Senhor já fez. Você pra Deus é tudo. Deixa o seu passado. Você não é descartável, não se jogue fora. Você não é objeto que perde o valor. Você não tem preço. Pra Deus é precioso e vale tanto que nem mesmo você imagina. A você não é objeto que perde o valor. Você não tem preço. Pra Deus é precioso e vale tanto que nem mesmo você imagina. A pedra mais brilhante que o Senhor já fez brilhar. Você pra Deus é tudo. Não deixe o seu passado apagar seu futuro. Em música, 99.9 é imbatível. Thank you. rotina e parou. Quando alguém em seu ouvido sussurrou: lá vem ele. O cego em Jericó se levantou. Quando alguém emocionado então falou: lá vem ele. Marta e Maria pararam de chorar. Quando alguém correndo veio me avisar: lá vem ele. Então Lázaro, já morto há 4 dias, se levanta e abandona a cova fria. Quando ouviu a meiga voz que era ele: se a medicina te desenganou, as mãos, oh, pare de chorar, oh, preste atenção. Lá vem ele. Maria, pararam de chorar. Quando alguém correndo veio lhe avisar: lá vem ele. Então Lázaro, já morto há 4 dias, se levanta e abandona a cova fria. Quando ouviu a meiga voz que era ele: se enganou, se a lei do homem te injustiçou, se a tua bênção ainda não chegou, lá vem ele. Se em tua mesa está faltando pão, e se a tua vitória foge da sua mão, pare de chorar. Dono da vida, a tua salvação. Ela é justiça, o melhor remédio. Ela é o pão. Ela é Jesus, o dono da vida, a tua salvação. 9.9 pra ouvir em alto. Sim. tristeza, pois Jesus e eu amamos você. Que tu irás passar se não me encontrar com você outra vez. Mas quando eu chegar lá no céu, te encontrarei. Estou junto a você, me sinto bem. A minha alma se alegra em te ver. Não me importa se alguém te desprezar, pois Jesus e eu amamos você. Atrios do Senhor, meu prazer. fazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Essa é a sua rádio. Gente Semani. Você tá ligado, ouvindo todo dia. Apoio Cultural. Só tua palavra. Ouçam todas as terças-feiras, a partir das 20 horas, pela rádio Jet Semani FM 99.9. Transmissão do culto Festa da Palavra, com a ministração do pastor-presidente Maxwell Kaiser. Participem conosco. Getsemani FM, a melhor está no ar. Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. FM 99.9. Yeah. te sente. Não me deixe ficar sem o teu tocar. Não me deixe ir sem te sentir. Não me deixe ficar. Getsemane, esta é Getsemane, é a rádio. Oh. assentados ao redor da fogueira da presença, desejamos mais, muito mais. Assentados ao redor da fogueira da presença, desejamos mais. Temos fome de ti. Homens que viram sua glória, nenhum deles permaneceu do mesmo jeito. E ao lembrarmos de todos os homens que viram sua glória, nenhum deles permaneceu. E ao lembrarmos, e ao lembrarmos de todos os homens da sua glória, mostra-nos, mostra-nos, mostra-nos, carecemos da sua glória, mostra-nos. Alto monte, e o que eu posso dizer, o que eu posso fazer? Habitas no mais alto monte, e com quebrantado de coração, I'm 5h49. Ele criou só com palavras, terra sem forma e vazia. Ele criou e foi falando, haja noite, haja o dia. Ele criou todas as águas, só com palavras fez o mar. Só com palavras e nada mais. Fez as estrelas com palavras, fez o sol e fez a lua. Ele fez os passarinhos só com as palavras suas. Só com palavras fez a chuva, fez tudo com perfeição. Foi feito à mão. Pare de se lamentar, Deus te fez com as próprias mãos. Quem é que mexe com você? Quem pode te deter? Quem vai te tocar? Pare de se humilhar. Só com palavras, fez te modelando e fez sem te errar. Ele te fez a própria imagem, pro mundo não lhe confundir. Agora ergue a sua cabeça, teu Criador está aqui. Ele vai te batizar, ele vai te curar, ele vai te honrar. Você é perfeição, é a coroa dele, feito por ele, não pare de louvar. Ele já te levantou, ele já te abençoou, você não vai perder. Erga as suas mãos, levante as suas mãos, você nasceu só pra vai te batizar, ele vai te curar, ele vai te honrar. Você é perfeição, é a coroa dele, feito por ele, não pare de louvar. Ele já te levantou, ele já te abençoou, você não vai perder. Erga suas mãos, levante as suas mãos, você nasceu só pra ninguém vai te tocar, sem ele autorizar. Ninguém vai te ferir, não vão te atingir. Ninguém vai sufocar, sem ele autorizar. Ninguém mexe do leão, Deus fecha a boca. Não vão te maltratar, pedradas vão lançar. Não vão te acertar, meu Deus te guardará. Mil cairão ao teu lado, 10 mil à sua direita, mas não serás atingido. Porque Deus é o teu refúgio, abrigo e fortaleza, socorro presente, não angústia e na tristeza. Ele é o escudo e torre forte, guarda de Israel. Não te queima, não te afoga, não morre antes da hora. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros do fogo. Contigo entra na guerra, na fornalha e na cova. Não te queima, não te afoga, não morre antes da hora, porque ele é o grande Deus. Jet Semani FM. Muito mais rádio. Disparada em audiência. Música. restaurou a minha sorte e eu sorri. Trouxe de volta os meus sonhos, renasci. Vivo nele, ele vive em mim. Como explicar que um Deus tão grande assim foi se importar com alguém pequeno como eu? Maravilhoso és. Grandes coisas ele fez, grandes coisas ele faz. Grande ele é, grande ele é. A ele a honra, a ele a glória, a ele o domínio pra sempre, amém. A ele a honra, a ele a glória, a ele o domínio pra sempre, amém, amém, amém, amém, amém, amém, amém, Getsemane FM. FM. FM. FM. FM. Deus, o que te darei se tudo já é teu? O céu, a terra e o mar. Ei, Deus, o que farei se onde irei? Eu sempre volto ao mesmo lugar. Às vezes eu não tenho o que quer de mim. Diz pra mim, mas mas eu sei que estás me vendo e sabe o que eu trouxe é o melhor de mim, melhor de mim. Que me faz, que me faz. Olha eu aqui, eu, meu violão e o som da chuva, ao som da chuva me peguei a sussurrar de novo esta canção ao som da chuva, ao som da chuva. Eu te vejo no horizonte ao entardecer, e no sol dos montes ao amanhecer, meus olhos te veem, e como um passarinho inocente no seu ninho, vim tocar teu coração. De uma canção pra te adorar, e agora todo dia vou viver a calmaria de te ter aqui bem perto de mim. E agora todo dia vou viver a de te ter aqui. Como é bom assim. Aí, aí, de novo esta canção ao som da chuva, ao som da chuva. Eu te vejo no horizonte te ver. Louvores. Acalma e deixa comigo, eu sei resolver. Acalma e estou tratando, cuidando de você. Estão aqui. Com lágrimas você mandou, suportando toda essa dor. Não é agora que você vai recuar. Posicione-se, levante. Getsemane FM. Getsemane FM. Apoio Cultural. Mercadão dos Óculos informa o prefixo desta emissora. Você está sintonizado na 99.9 FM. Associação Comunitária Getsemane de Rádio Difusão. Estúdios localizados à Rua Rio Madeira, número 6.319, bairro Boa Esperança, Rolim de Moura, Rondônia. O Mercadão dos Óculos completa 4 anos de excelência em cuidar da sua visão. E para compartilhar nossa alegria com você, preparamos uma promoção imperdível. Durante todo o mês de aniversário, você terá acesso a descontos exclusivos de até 50% em nossa ampla seção de óculos de sol e de grau. Seja para dar um toque de estilo ao seu visual, renovar sua armação ou garantir uma visão nítida e saudável, temos as melhores opções para você. Mercadão dos Óculos, Avenida Norte Sul, ao lado das lojas americanas. Aí eu vivo. Que tal realizar aquele sonho do carro próprio? Na Garagem Veículos você encontra toda a ajuda que precisa para tornar o seu sonho uma realidade. Carros seminovos de todas as marcas e com as melhores condições que você irá encontrar. Venha nos fazer uma visita. Garagem Veículos, Avenida 25 de Agosto, Centro de Rolim de Moura. Fale conosco, 3442-1104 ou nos chame no WhatsApp 98425-2019. Estamos te aguardando. Getsemane FM, sua sintonia. Yeah! Invseg, transporte de valores para todo o estado de Rondônia, sinônimo de qualidade. A Invseg investe em treinamento, tecnologia e estrutura para terem a certeza de ter segurança da coleta à entrega dos valores aos seus destinos. A Invseg é especializada em transportes de valores e segurança, levando proteção para todo o estado de Rondônia. Em Ji-Paraná, ligue 3423-6278 e para Porto Velho 3225-7137. Na Clínica e Laboratório Lapedote, você realiza seus exames com conforto e tranquilidade, pois o atendimento diferenciado com profissionais qualificados, aparelhos de alta tecnologia, garante a você mais qualidade e segurança nas análises clínicas. Isso porque os exames são submetidos a vários processos e controle de qualidade. A Clínica e Laboratório Lapedote agora está realizando reposição de vitamina D injetável e mantém parceria com vários convênios. Lapedote, Norte, Avenida Aracaju, 4903, Rolim de Moura. Disque coleta 98419-6467. Atenção! Agora em Rolim de Moura, a nova Clínica Cardio Slim. Clínica de Cardiologia e Emagrecimento. Com atendimento do Dr. Josué Tondo, cardiologista. E da doutora Ciele Tondo, médica do emagrecimento. A Cardio Slim dispõe de exames cardiológicos, eletrocardiograma, ecocardiograma, teste ergométrico, mapa, Holter e polissonografia. Cardio Slim. Aqui nós trabalhamos com o coração. Avenida Porto Velho, 5.327, Centro, em frente à Inviolável. Agendamentos pelo WhatsApp 98423-5406 ou telefone 3442-5206. Jetsemi, a rádio que deixa o seu dia mais feliz. Senhor, nós não queremos só a restituição daquilo que perdemos. Na verdade, o que nós queremos, Senhor, é não perder aquilo que temos. A Tua presença, a Tua essência. Prefiro ser um menino que Te ouve do que um sacerdote cego e surdo. Não deixe que os anos seguem os meus olhos, que ao passar do tempo eu deixe de Te ouvir. Não deixe que eu perca a Tua essência, e nem que eu me acostume a não mais Te sentir. Preciso de mais, mais, quero muito mais. Eu preciso Te ouvir e Te ver. Tem que ter mais, mais, quero muito mais. Restitui o que se perdeu. Não deixe que os anos seguem os meus olhos, e que ao passar do tempo eu deixe de Te ouvir. Não deixe que eu perca a Tua essência, e nem que eu me acostume a não mais Te sentir. Preciso de mais, mais, quero muito mais. Eu preciso Te ouvir e Te ver. Tem que ter mais, mais, quero muito mais. Restitui o que se perdeu. Eu não quero estar tão longe estando perto, não Te ouvindo, não Te vendo, não sentindo. Abro mão de ser Ele pra ser menino Samuel. Eu Te quero, Te desejo, Te venero. Passam dias, passam meses, eu Te espero. Anoitece, amanhece, eu Te quero. Mais, mais, quero muito mais. Eu preciso Te ouvir e Te ver. Ter mais, mais, quero muito mais. Restitui o que se perdeu. Tem que ter mais, mais, quero muito mais. Eu preciso Te ouvir e Te ver. Preciso de mais, mais, quero muito mais. Restitui o que se perdeu. Eu quero a Tua presença mais do que tudo, Senhor. Mais do que títulos, mais do que posição, Deus. É a Tua presença que eu quero, Deus. do que me adianta, Deus, ser um sacerdote e não ouvir mais a tua voz, Deus. Eu não quero me acostumar com isso, Senhor, e não te perceber mais. Oh, Senhor, eu quero ouvir a tua voz todos os dias. Eu quero te tocar, Senhor. Eu quero perceber a tua presença todos os dias, Senhor. Eu sei que tem mais. Eu quero mais de ti, Senhor, mais de ti, Deus. Seis e quinze. Getsemani FM. Yes! Escolho te amar. Rádio Getsemane. A rádio que é tudo de bom. De duras emoções,

terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá. Ó morte, onde estás o rei? O rei ressuscitou e venceu para sempre. Exaltado é para sempre. Adorado é para sempre. Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Diga para sempre. Pra sempre, pra sempre. os melhores louvores. Acalma aí, deixa comigo, eu sei resolver. Acalma aí, estou tratando, cuidando de você. Estão aqui. Getsemane FM. Apoio Cultural. Invseg, transporte de valores para todo o estado de Rondônia, sinônimo de qualidade. A Invseg investe em treinamento, tecnologia e estrutura para terem a certeza de ter segurança da coleta à entrega dos valores aos seus destinos. A Invseg é especializada em transportes de valores e segurança, levando proteção para todo o estado de Rondônia. Em Ji-Paraná, ligue 3423-6278 e para Porto Velho, 3225-7137. A liquidação mais esperada do ano está chegando! Liquida Rolim 2023. Grandes variedades e grandes descontos de até 70%. Isso mesmo, 70%. Para você e toda a sua família. Grave bem essa data. De 3 a 9 de setembro. Liquida Rolim 2023. Realização Assirme. Apoio Facer. Patrocínio Sicoob Credit. Getsemane, a melhor programação. Se liga. É chamado uma igreja santa para levantar o nome dele nessa nação. Ele tem trazido tempos para o nosso país, onde as igrejas, as pessoas, os filhos de Deus têm descoberto que uma vida medíocre já não serve mais. Deus tem levantado pessoas e nós temos ouvido muito falar de uma geração de verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores não são aqueles que simplesmente se derramam na presença de Deus, mas que se derramam na presença de Deus dia após dia e que descobriram o prazer da verdadeira adoração, que é o prazer de uma vida santa, de uma vida íntegra. Deus tem preparado a sua noiva, que somos nós. Não tem mais lugar para roupa, para as vestes da noiva, com manchas, não tem mais lugar. Deus está falando, eu troco as tuas vestes, eu quero trocar as tuas vestes hoje. Deus tem nos levantado como um povo santo, um povo que ao abrir a boca para adorar a Deus, é um louvor que sobe na presença de Deus. Porque é um louvor que flui de uma vida totalmente transformada. Deus quer colocar o selo dele na nossa nação. Deus quer colocar o nome dele impresso no coração dos brasileiros. Mas isso só vai acontecer quando cada dia mais a igreja se levantar como uma igreja santa. Como uma igreja que não tem o prazer mais nas coisas que não são de Deus. Mas que descobriram o prazer na verdadeira adoração, que descobriram o prazer na alegria do Espírito, que o gozo do Espírito é maior do que qualquer prazer que o mundo ou a carne possa nos dar. É aquele que decidiu perder a sua vida para ganhar algo maior. É a esse Deus Santo, nós levantamos a nossa adoração agora. E eu queria ter esse tempo para que você fechasse teus olhos. E agora, se existem coisas na tua vida que você gostaria de rever diante do Pai, que você pudesse fazer isso agora. Nosso Deus é um Deus santo, justo. Mas a justiça de Deus é totalmente ligada à sua misericórdia. Ele está sempre pronto para perdoar. Ele está sempre pronto para ouvir o teu clamor, falando: Paizinho, me perdoa, troca minhas vestimentas. Só para a minha vida, Senhor, com esse vento de pureza que nós cantamos agora. Sopra, Senhor, com a tua pureza e que eu exale o bom perfume de Cristo. Que eu possa exalar, Senhor, o bom perfume de Cristo a cada dia. Fala com Deus agora. Confessa diante do Pai as suas dificuldades, as suas dores. Fala, Senhor, Me dá uma vida santa, Senhor. Me dá uma vida segundo a Tua vontade, segundo o Teu propósito, segundo o chamado que o Senhor teve para mim desde o ventre da minha mãe, ó Pai. Dá-me, Senhor. Transforma a minha vida. Recebe agora, querido, o perdão de Deus. Recebe o abraço do Senhor, o toque do Senhor na sua vida. Recebe agora, porque o Senhor tem visitado aos filhinhos que têm clamado o seu nome agora. Nosso Pai, nosso Paizinho, nos visita agora. Levanta o seu rosto para o céu e comece a glorificar a Deus. Diga o quanto você o ama e o quanto você quer. Getsemane! Getsemane! Intensidade máxima! Máxima! recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício. Noventa e nove ponto nove. Deixarei.

vencer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Tocou-me, Jesus, tocou-me. Completando o seu dia, 99,9. A sua apoio rádio. Cultural. Faculdade Fael e o prefixo dessa emissora. Você está sintonizado na 99,9 FM. Associação Comunitária Getsemane de Rádio Difusão. Estúdios localizados à Rua Rio Madeira, número 6.319, bairro Boa Esperança, Rolim de Moura, Rondônia. Quem na vida quer vencer e tá sem tempo a perder, faz Unifael. A melhor graduação EAD. Faça sua graduação Unifael, maior especialista EAD do Brasil. Cursos com formação a partir de 18 meses e você ainda ganha uma pós. Mensalidades a partir de R$ 140,24. Faz rápido, faz melhor, faz Unifael. WhatsApp Polo Rolim de Moura, 3442-2569. Inscreva-se unifael.edu.br. Faz Unifael, vai! Mercadão dos Óculos informa o prefixo desta emissora. Você está sintonizado na 99,9 FM. Associação Comunitária Getsemane de Rádio Difusão. Estúdios localizados à Rua Rio Madeira, número 6.319, bairro Boa Esperança, Rolim de Moura, Rondônia. O Mercadão dos Óculos completa 4 anos de excelência em cuidar da sua visão. E para compartilhar nossa alegria com você, preparamos uma promoção imperdível. Durante todo o mês de aniversário, você terá acesso a descontos exclusivos de até 50% em nossa ampla seção de óculos de sol e de grau. Seja para dar um toque de estilo ao seu visual, renovar sua armação ou garantir uma visão nítida e saudável, temos as melhores opções para você. Mercadão dos Óculos, Avenida Norte Sul, ao lado das lojas americanas. Aí eu vivo. Minha rádio. Em qualquer lugar. A qualquer hora. Getsemane FM. Uai, vô, para onde o senhor tá indo? Ah, meu neto, tô indo viajar. Mas vô, não precisa de capa e capacete no ônibus. E quem disse que eu vou de ônibus? Mandei revisar e equipar minha moto lá na Motorraça. Comprei capa e capacete, tá tudo pronto. Mas vô, escuta. Já sei, você quer ir também, né? Então vai lá, pega o capacete, capa e arruma e vambora. Vai viajar? Vai à Motorraça, oficina multimarcas, peças e acessórios para a sua motocicleta. Avenida Norte Sul, saída para Santa Luzia. Telefone 3442-9569. Fique por dentro dos principais fatos que acontecem no Brasil e no mundo e ouça a rádio Getsemane FM online em qualquer lugar. 24 horas. Acesse nosso site www.getsemanefm.com.br.

Celebra, Senhor. Aleluia. Mega Superior Jet Semana FM. 7:18. Preciso preciso. Getsemane, músicas e prêmios, 99.9 FM. toca o seu som. Você ouve e adora.